Mariama, na Mariama kaba Mariama. Mariama, na Mariama kaba Mariama. Kili to be guru ku te jino tu alaye Mariama. Kili to be guru ku te jino tu alaye Mariama. Mariama, na Mariama kaba Mariama. Mariama, na Mariama kaba Mariama. Mariama.